Mike Eco Delta, ingresso na perna do vento, correção, na perna contra o vento da pista 1 no zero, aguardando para cruzamento do aeródromo. Mike Eco Delta. Envolver 8. Estou, Mono 7, passa bonf e desça para 4.000. Trip 5400, passa Duna no localizador, redução cheque pré-pouso, torre 1-1895. 2-4-5-5-4-0. Oceano 315, chame Recife, frequência 1251. 1251, Oceano 315. Mike Eco Delta, ingresso na perna do vento da pista 107, temos um tráfego passando o marcador externo dentro de mais alguns segundos. Ingresso na perna do vento da pista 107, aguardando para gerar base. Uma milha e meia do externo 5400. Mike Eco Delta vai ingressar, efetuando 360 pela esquerda, senhor? Positivo, então essa é a tua espera no setor do farol de Itapuã. Essa é a tua espera no farol de Itapuã. São 3154, solo de 44, livrar direito 21-9, boa tarde. Direito 219, 3154, uma boa. S informa que o seu plano é para as 1955, ou seja, daqui a 3 horas. 3144, livre decolagem, pista 10, vento 150 graus, 069. Esse ano tá, 3144. 3540, baixado, checado. 3540, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre. 320, iniciando rolagem agora da cabeceira 10. Tráfego, um Sikorsky à sua direita, 500 pés, efetuando espera no setor do farol de Itapuã. Continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Vento 150 graus, 069, trip 5400. Continuando a aproximação, aguardando 5400. Estou mandando a 333.090, sem que deram na final. Boa tarde, 33, mantém ponto espera. Mantém. Tauro, good afternoon, Italy 408. 408, 1 minute, please. Sobre a Bahia de Todos os Santos, libera restrição de altitude, desça até 2.500 pés. Pastor, no 7, desce 2.500, 2.500 pés. Se encontra? 4.0. Tan 3144, decola aos 4.6, chama agora controle em 1.9.8, bom voo. 9.8. Mike Eco Delta autorizado, circuito pela direita da pista 17, Porsche na, girando base. Vitor Índia Juliette, autorizado Cairo no 1.000 pés. Corredor Axé, decola da 17, curva direita, controle 1.9.8, aciona 0160, coteja. Juliette, confirma, 5 a bordo. Sente, altímetro no 0 no 4, para acionamento chame torre 1-1-8-9-5, bom voo. Tauro Grand, ground clear, Italy 408. Italy 408, go ahead. Italy 408, stand 11, is fully ready for push and start for Milan, Melbourne. Roger, stand by for HC clearance and push and start there, Italy 408. Presente, aguarde Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, mantém a posição, chame torre 1-1-8-9-5. Pavel, Ocean Air 6213. 6213, prossiga. Autorização, Galeão 380. Cinti 320 solicitado. Aguarde o número 3 para a cópia, 6213. Está confirmado, é o 380. Cinti 380 solicitado, aguarde o número 3 para a cópia. 50 graus, 069. Autorizado, pouso, vai ser 00, táxi via Alfa Kilo e Pátio 3, chama para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, Pátio 3, chamará para ingresso no pátio principal. Turno 50 graus, 069. Turno 333. Turno 333, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, vou lá 333. O farol do Bancerrar. Até Teresina, Paz Aperzolu 7, saída Momo, transição Flock. Decola da 1-0, curva à esquerda, controle 1-1-9, decima 8, aciona 5-0-5-2, coteja. Decima 8, ou melhor, o senhor vai se afastar até quantas milhas, senhor? 15 milhas. 15 milhas, se a gente chama agora o controle Salvador em 1-1-9, decima 8, bom voo. Controle 19-8, ponto de vista 2, 0-1. Muito boa tarde, é o Guardião 01. 01, este é o controle, meu cordial. Cordial, boa tarde. Nós vamos afastar aproximadamente 15 milhas a 510, vamos fazer uma operação no setor do corredor forte, próximo a Jacuí. A escuta permanente desse controle, o Guardião 01. Positivo, capitão. Guardião sempre na escuta, voo visual liberado. 01. Índia, prossiga. Vitor e Juliette, aguarde para ataque. Se informa helicóptero ingressando no ataque soiótica no momento. Gente, agora recebemos os seus dados. Confirma nível pretendido no meu PES. Sábado Grande, Eritley 408. Eritley 408, stand by. Estacionado, pátio da BAC. B48, esse é o controle de Salvador. A chegada é a Mari, ajuste 1014, desça para 5000. 1014 na Mari, sempre 5000, mesma coisa. 3144. Prossiga. Direto a Buco. Direto a Buco, grato. Pastor 17, localizador em aproximação, chega o trem, chame a torre 11895, Pastor 17. Pastor 17, chama a torre 11895. 0271, coteja. Pastor 17, ILS X-Way para 10, baixada e travada. Pastor. Pastor no 7, continua aproximando. Vai pro magnético agora. Pastor no 7, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, vento 140 graus, 089. Pastor no 7, aguarda autorização para pouso. Gente, está aproximadamente a 2 milhas. E a sua direita, o senhor tem o farol da barra lá na ponta, confirme. Flight plan route. Momo departure Gebit transition. Take off from runway 10 left turn. Departure 119.8. Squawk 5007. Read back. 3 departure is Momo, Mike Oscar, Mike Oscar with Gebit transition, Golf Echo Bravo India Tango. Okay, Momo departure with Gebit transition, Eritley 408, read back correct. Ready, are you ready for push and start? We are ready for push and start. I'm ready for push and start, Airbnb 408. Clear to push and start, call ready for taxi. Clear push and start, please taxi, Airbnb 408. Bom, Cavalor, bom dia, Ocean M142. A posição técnica está puxa acionamento. Autorizado, o 61142 informa que será simultâneo com a posição 11, chama para o táxi. Quem puxa vai ser simultâneo com a 11. Vai tomar para o táxi, 61142. Pastor Ana 7, confirma a pista 10 livre. Prova está passando o farol do Montserrat. Pouso na pista 10, vento 140 graus, 089. Ok, livre pouso, Pastor Ana 7. Romeo Yankee India, encontra-se na Bata com 03 de PLB, livre acionamento, chama para o táxi. Livre táxi até interseção com a 17, Romeo Yankee India. Sente, mantém posição, Vitorino Juliette. Quando estamos entrando em contato com o Centro Recife para obter. Afirmativa, confirmando a perfil será da Elvia da Bidev. Afirmo saída prevista da Elvia da Bidev. Ok, grava. Já coordenados, boa viagem. Chamarás os canais previstos, até retorno, obrigado. Oscar, pronto para cópia? Autorizado Morro de São Paulo, 1000 pés, corredor axé, secola do 17, curva direita, controle 119.8, aciona 0153, coteja. Cotejamento correto, confirma a pátio 5 e pessoas a bordo. Altímetro no 0 no 4, para acionamento taxa em torre 118, decimal 95, bom voo. Salvador, bom no 781, remota 113, se der acionamento. No 781, aguarde, temos duas aeronaves no pushback no setor e mais uma para ingressar. Aguarde. Que acaba de cruzar a pista 17, quando pronto, livre decolagem, vento 140 graus, 089. Sente, Romeu Yankee India. 6213, pronto para cópia? Ah, pronto, professor. Está autorizado o Galeão, nível 360, via Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16. Saída da El, Leda Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 119.8. Aciona 5034, coteja. Sente, autorizado o Galeão. Deu 360, até November 857, via Ragolf Romeu, Upper Zulu 16, decola da 10, da Elleda Bidev, controle 19.8, transponder 034, acionar 6213. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Botar para pushback acionamento, 62. E Juliette, decola os 56, chama agora controle em 19.8. Esse 198, grato, Julie. O meu Yankee India, ali mantém pista no 7. Trânsito Salvador, boa tarde. Tabata do Rio India, Julie. 30, alternando Aracaju. 7123 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 1 no 8, decimal 95, bom voo. Táxi pela Índia Alfa, no ponto espera, vai chamar 200. 895 graus, boa tarde, Oxalé 142. Bom dia, boa tarde, seu. Decolado da 17. Vitor Índia Juliette, prossiga visual, chame através do farol da barra. Chamará através do farol da barra, Júlio. Taxi via India and Alpha, holding short runway 10, call tower 118.95. Negative Juliet, taxi via India. To the holding point, runway 10 via India, Alpha. Italy 408, calling tower 118.905. Bye bye, sir. Voo no 648, livre, aproximação ILS. Gente, livre ILS, 648 da Gol, grato. Gol 1333, chame Recife, 1251. 251, Gol 1333. India November Alpha, sente o seu tráfego, continua a aproximação, reporte final, pista 17, vento 130 graus com 08 nós. Yankee India decola aos 5-9, está autorizado o cruzamento do aeródromo, reporte cruzando a pista 1-0. Santo, Yankee India. Boa tarde, 6142, ali mantém pistão no zero, no entanto informo que temos um tráfego Papa Alfa 28 cruzando cabeceira, quais são? Cruzando o aeródromo agora, vai cruzar o setor de decolagem do senhor, então o senhor vai lá dar um pouco alinhado, ok? O meu Yankee India, condições de agilizar o cruzamento do campo? Oi senhor, estamos agilizando, senhor. Gente, Whisky, Yankee, Uniforme, Livre, Táxi, até Táxi, foi papá. Mantenha 1 no mil pés, corredor visual forte, chama agora controle em 1 no 9.8, bom voo. 7198, grato, boa tarde, senhor. Leda Pidev, aguarde cópia. Tá, é o Leda Pidev. Mundial. Ok, cruzando o Chudana 028, passando a sua escuta no meu pés, corredor forte. Ciente, voo visual direto autorizado, estimado para pouso. Estima para 1820. 1820, ciente. Você vai manter esta altitude, mil pés? Afirmativo. Controle está ciente, informe livrando a zona de controle. Vai informar livrando a CPA, Romeu Yanguera. November Alpha, confirme local de estacionamento após o pouso. Ciente, livre pouso, pistão no 7, vento 130 graus, 08 nós, Índia November Alpha. 4065, Campinas 360 aprovado, decolo no 0, curva direita, subida da El até Leda, apoio de direto bridge, interceptando a peso 1-6. O controle 119.8, aciona 5057. Aprovado Campinas 360. Segunda pista 1-0, primeira curva à direita da El Leda Bridge Upper Zulu no meio. 198 Salvador e 5057 Transforma. 4065. Chame pronto para acionamento, usa 4065. Vai reportar. Parou da barra, Vitória Juliette. Vitória de Juliette, frequência livre. Também na Arana Livre, grato, até a volta, Júlio. Até. Corno 648, Duna, localizador em aproximação, redução, cheque prepouso, torre, Corno 1895, 1648. Ciente, vou chamar a torre 245, 1648. Torre Salvador, boa tarde, gol 648. 648, boa tarde, é ponto externo, trem em fuso, puxar travado. Passando Duna, o 648 e o patrão externo. Pro nível 340 aprovado, decolagem da pista no zero, curva direita, subida da El, Leda após Leda direto Porto Seguro. Controle 1-19-8, aciona 5026. Direto Porto Seguro, 198 é controle, 5026 é o transponder do 3540. Seja meio correto, chame para o operacionamento do pole position, 3540. Direto Porto Seguro. Gente, aguardo o início do táxi da aeronave da Gol para prosseguir o seu táxi para o Pate 3 Whisky aqui no Fox. Eita, tráfego, jatinho, vai cruzar sua direita em táxi até o Pate 3, gentileza e informa o pessoal de solo. Tá. O esquema aqui no informe tá livre, prosseguir ultrapassando a aeronave da Gol pela direita. Gol 648, passeio externo, baixei e travou. Gol 648, ventos é 120 graus, 089, autorizado pouso, pista no zero. Sim, tendo livre pouso, 648. Firmo. O Oceanema é 142, decolou 05, controle 119, decimal 8. Chama agora, controle Salvador 1198, grato, uma boa tarde, 6142, Oceanema. Salvador, uma boa tarde, Oceanema 1142, decolado na sua escuta. Oceano 6142, este é o controle, meu cordial está em contato radar. Gente, há alguma possibilidade de voar Aracaju? Aguarde o 6142. Grato, 6142. Jeito 1, táxi autorizado até o ponto de espera, pista no zero, quando no ponto de espera, corrigindo, via Pátio, Índia e Alfa, quando no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, bom voo. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, 2, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Pátio e Índia até a Alfa, e chame como número 2 no ponto de espera a torre novamente. Oceano 314, Salvador. Ajuste 1014, desça para 5.000. 1014 para 5.000. Possível liberar velocidade até Mari? From Go Company, pass behind you. You are clear for push and start. Advise by the Vortex. Roger. After Go, I am clear to push and start. Ocean 613. A gente reporta o quilo homeológico, o vento 130 graus, 08 nós, já está livre de decolagem, quando para iniciar, reporta, ok? Reporta o Luciano, quilo homeológico. Air Italia, 408, clear line up and maintain, runway 10. Line up, runway 10, Italia 408. Número 48, solo 07, direita, solo 12, decimal 9. Direita, 09, 648. Tenente, vento 120 com 8 nós. Salvador, boa tarde, voo 648, Litor. 648, boa tarde, táxi via Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa Juliette 03, 648, é bom. Telefone com Franklin 10, eles ali, 408. Pantanal 4710 transfere, este é o controle Salvador. Gira à esquerda, voa Itap, desça para 5000, ajustado 1094, Itap Duna para o ILS. Afirmativo, 5000, ajustado no 094, na noite, Itap, canal 4710. Há 3 minutos de decolagem, a aeronave decolando, mesmo saída, ok? Bono 7 do 1, ciente, mantém o ponto de espera. Área 2795, boa tarde para você, cara. Decola no 7, direita, cruzando 500 pés para o 1000. Ciente, prossiga visual, a 1000 pés, chame no través do farol da barra. Área 2795, Recife, nível 310 aprovado, Autorisco 58, decolagem da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119, decimal 8, aciona 5040. Primo nível 3, o no 0, chame pronto para o início do táxi, Força Aérea 2715, pode pintar. Direto Duna. Direto Duna, 63 no 4. Channel 613, now is clear, sir. Channel 6213. After passing low company, sir. The traffic has passed 4 minutes ago. Okay, thank you. Six, John, start them all. Whisky Yankee uniforme, vento 120 graus, 109, autorizado a colapso no 0. Oceano 326, Salvador, voo Itap, dentro.